Santo. Dizem que para descer todo santo ajuda, mas para subir só um santo pode ajudar. Este santo é o vencedor da peleja, o santo que vai coroar esta igreja. Seu nome é Jesus, filho de Jeová. Vocês já ouviram falar na lei da gravidade? Isso é uma grande verdade. Deus deixou, não foi em vão. O que se pega e que pra cima se joga, volta logo sem demora e bate com forças no chão. Por isso dizem que pra descer todo santo ajuda, mas eu te peço, não se iluda. Uma verdade vou te falar. Com a força do Espírito Santo subirão pra nunca mais voltar. Dizem que para descer todo santo ajuda, mas para subir dificulta tanto. Conheço somente um povo que subirá, irá embora desta terra pra não mais voltar, pois subirá com o Espírito Santo. Dizem que para coroar esta igreja, seu nome é Jesus, filho de Jeová. Espírito Santo.